Eu sou o Senhor Mystics. Olhe para mim. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Amiches! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Kotaka! Shazam Carnossauro! Swist! Esta casa está limpa! Porra! Ainda bem que eu vim pro quarto já! Servire! Temos aí o Flamer! Eu disse que não tinha miolos, mas ele dizia: miolos, miolos, eu não tenho miolos, só tenho marisco! Caralho, que errado! Depois eu mando isso pra vocês verem! E hoje temos dois convidados aí na roda. Voltando a gravar aqui com a gente, temos o Luiz do Geek Burger. Olha aí, ó, tô me mudando pros amiches, hein? Já era o Geek Burger. É só começar a escrever post, Luiz, que tá de boa. Não precisa muito também, né? Mentira, precisa muito não, hein? Só pra escrever um. E também temos o amiche Marcel Trindade. E aí, buenas? Tudo, buenas. Como diria o pessoal do Argcast, o pessoal do Argcast tá sendo descabaçado aqui pela primeira vez. Olha aí. O Evandro disse que ia chamar um amigo de repente, eu pensei, o cara vai mandar um repente foda, cara. Que merda. Depois dessa, o Zwitch vai abandonar o Super Amistos e vai pra Praça é Nossa. Valia a musiquinha aí, né, na edição. É. Ah, galera, a gente fez aí uns tempos atrás o podcast de filmes trashes, né? As tosqueiras, trecheira. E agora, aproveitando aí o Halloween, né? Tá chegando. E agora a gente vai voltar mais uma vez, vamos falar de filmes de terror agora. Agora os filmes mais serinhos, né? Os filmes de... Agora os filmes bons. Que esse filme que estão... Aquele bom com umas aspas. Bom com ressalvas. Killer Tóxico, Space, tchau. Vingador Tóxico, tchau. Porra, não, Vingador Tóxico não. Porra, o filho da puta fala que os outros não escutam os podcasts, mas também não escuta o podcast dele, né? A gente falou todas essas porra aí já, cara. Eu pensei que essa pauta vai ler tudo, animal. Então a gente vai tentar lembrar daqueles que dão um cagacinho, né, na gente. E vamos começar logo essa porra aí, pra vocês terem bastante filme pra assistir no Halloween. Vamos começar, lembrando dos filmezinhos. Deixa eu começar com os convidados primeiro. Vai com o Luiz aí. Beleza. Fala um filme aí que tu... Vai lá, Evandro, tá. Finge que é educado. Vou abrir com um dos meus filmes preferidos, cara, chama May. Que é um filme é um filme independente de um americano chamado Lucky McKee. E, cara, é muito foda. É sobre uma guria que, quando ela era criança, assim, ela não tinha amigos, ela é estrábica, assim. E aí ela não tinha amigos, tal, tipo, ela usava um tapa-olho, e aí as crianças brincavam que ela, tipo, perguntava pra ela se ela era uma pirata, ela disse que não, daí ninguém fez amizade com ela. E aí a mãe dela dá uma boneca pra ela, que é uma boneca que fica dentro de uma caixa de vidro, assim. E aí... Ela é a única amiga dela, é essa boneca, né? E ela conversa com a boneca e tal, e ela fica fabricando as próprias roupas dela e tal, faz roupa pra boneca, faz roupa pra ela, assim. E aí, então, tipo, o filme é meio que todas as tentativas falhadas dela de se conectar com pessoas e tal, e ela se apaixona pelas pessoas por causa de certas partes das pessoas, tipo, ela gosta de um cara porque ela gosta das mãos dele, e assim vai indo, sabe, tipo, e aí ela, quando ela se dá conta, assim, de que todas as tentativas dela de se conectar com alguém sentimentalmente, assim, falham, né, ela pira, tipo, ela pira full, e aí numa noite de Halloween, ela se veste da boneca, e aí vocês imaginam o que vai acontecer, entendeu, tipo... É muito obviamente louco, ela sai, faz vários amigos, bebe e volta pra casa. É, feliz, bebe, né, cara? Pra caralho. É, é que na real ela perde a boneca, né? Porque ela tá fazendo trabalho voluntário. Ela tá fazendo trabalho voluntário com crianças cegas, assim, e ela leva a boneca pra elas verem, né? Só que a boneca não pode sair da caixa. E a caixa é de vidro. E aí as crianças derrubam a caixa de vidro no chão, né? E tal, tipo. E aí, então, ela resolve fazer uma nova boneca, né? E aí... Essa atriz da May, ela é muito bizarra, cara. É ela demais, fez uma das versões de... É demais. De Carrie. É estranha, ela fez a versão pra TV de Carrie, que é ruim, e eu acho do caralho, assim. Sim, a interpretação dela é boa, né, cara? Ela é muito boa, cara. Essa mina é muito foda, Angela Bettis. Ela é feinha, assim. E ela, tipo, ela realmente fez estranha, assim. Ela não faz aquele remake do Toolbox Murders, eu acho. Sim, é muito a fuder. É muito a fuder. Ela é a atriz principal daquele filme. Eu não vou dizer que ela é feia, mas eu vou dizer que ela, tipo, ela é estranha, mas, tipo... E ela faz... Não é aquele estranho que bateu na trave, sabe? Dá uma vibe. E ela faz quase todos os... Ela faz quase todos os... Ela faz a mina esquisita, né? Tipo, ela sempre faz umas minas meio... Sim, sim. Ou uma mãe alcoólatra, umas coisas assim. Agora eu reconheci essa atriz, cara. É do caralho que, tipo, ela é muito boa atriz. Que, tipo, quando ela vira na boneca, é totalmente diferente, assim, a postura dela. É totalmente, tipo, é outra pessoa ali, sabe? A mina é muito foda, assim. Ela é muito fodida. Porra, esse é um filme que eu tive pra assistir muitas vezes e eu nunca achei pra baixar. Cara, esse filme é demais, velho. Achei que tinha te dado cagaço, tu não quis, velho. Não, eu realmente não achei, cara. Não, daí o filme ia se chamar A Cigarra. Na época eu ainda era... Que esse filme saiu, eu ainda era leitor assíduo do Boca do Inferno, cara. E tinha um artigo falando muito bem desse filme. Esse filme é foda. E é o tipo de filme, assim, que tu te afeiçoa ao vilão, né? Porque ela é o vilão do filme, né? E tu te afeiçoa a ela filme, e tu torce. É de 2001, eu acho. 2002. Vou botar na minha listinha aqui pra assistir. Ah, esse filme é lindo. Alô. Aí, máxima. Primeira indicaçãozinha pra galera aí. Marcel. Opa. Fala aí. Chama um filme aí. Eu nem tive tempo de escolher, mas eu vou indicar um diretor, então. Olha aí. E eu acho que qualquer coisa dele funciona. Se chama Ty West. Ele é um diretor... Cara, eu comecei a acompanhar o trabalho dele faz uns 6 anos, assim, que eu vi. O primeiro filme dele me chamou a atenção. E aí eu comecei a meio que acompanhar tudo que ele faz, assim. Volto meio, dou uma olhada no IMDb dele pra ver o que ele tá produzindo e tal. E o último filme que eu assisti dele, que é muito bom, foi o The Sacrament. Que é baseado na história do Jim Jones, aquele cara que fez uma seita maluca, levou uma galera pra Guiana Francesa e... Matou todo mundo com um suco envenenado lá e tal. Sim. Ele fez uma versão found footage dessa história, com uma roupagem contemporânea, como se fosse uma matéria da Vice, assim. Porra. Ah, é fuder. Com o John Goodman, cara. Porra, que caralho. Tesouro americano. Não é o John Goodman, não, John Goodman, não. Parece só. Parece. Ah, não é o John Goodman? Achei que era também. No cartaz parece, cara. É, parece muito o John Goodman. Com o astro parecido com o John Goodman, bem grande. Aí, ó, olha aí. Com o John Goodman genérico. O filho do John Goodman com o Kim Jong-un, cara. Ah, olha só, ele fez o Second Honeymoon do VHS, do primeiro VHS. Cara, porra, não pega minha pauta, porra. VHS. Tá naquele ABC da morte também. ABC of Death. Ah, é verdade. Miscarriage, pô. Outra antologia legal. Esse curtinha dele do VHS é muito a fuder. É muito a fuder. É Tio West, né? T.I. West. Isso. Ah, massa. Não, muito bom. Famoso Tim Tones. Tim Tones, é. Ah, show, cara, show. Catar esse maluco depois. Isso aí, vai anotando aí, Vini. Vai anotando, então tu pode pegar na pauta depois, Vini, sabe? Eu não vou abrir a pauta, cara, porque eu não quero perder emoção. Mas esse, cara, esse diretor aí, ele tem outras coisas boas dele também, tipo, só procurar que tudo que ele fez até agora eu curti bastante, assim. Esse, tem uma linguagem esse você é o próximo aqui, o You're Next, não me é estranho. Ah, né? Ele é o do You're Next, cara. Porra, esse You're Next é muito bom, meu. Não é ou não? Ou só tá nos relacionados aqui e o Google tá me sacaneando? Deixa eu ver. Eu acho que ele, de repente, produziu esse Your Next. Eu acho que ele não dirigiu, cara. É, pode ser. Tá nos relacionados, mas ele não é o diretor. Your Next é o dos caras com as máscaras de bichinho. Isso. Que eles pegam a mina errada, né? Tipo... É, eles vão atrás... Na verdade, tu fica o filme inteiro acreditando numa coisa e daí tu não sabe se é verdade ou não, porque eles estão atrás de alguém que tá na casa, né? Ô, meu, esse filme tá na minha pauta. Vocês querem falar dele já? Já vamos falar dele? Fala. Cara, esse filme é um filme de terror sensato, tá ligado? É um filme... Porque, tipo, o que eu ia dizer, cara. A mina não é burra. A mina é foda pra caralho, assim. Porque, tipo, a história é que é um cara que leva a namorada pra conhecer a família dele e o cara é rico. A família é ricaça, assim, é na casa de campo. E aí, tipo, chegam os negros e começam a matar a família dele, assim. E aí a guria, ela é treinada, é australiana, né? E ela foi treinada pelo pai dela, tipo, em artes de sobrevivência, assim, no deserto australiano e tal. Então a mina é muito foda. Em vez de correr pra cima na casa, ela vai pra cima dos caras, assim. Tem um cara, tipo... Sabe quando tu consegue derrubar o cara? Que sempre tem uma cena no filme de terror que a mocinha Sim. consegue derrubar o cara, né? Aí ela derruba e sai correndo. Essa aí não. Ela derruba, pega um martelo de bater bife e não esmaga a cabeça do cara, então o cara morrer. Sim. Tá ligado? Esse filme é muito a fuder. Do filme. Você falou que ela é australiana e ela foi treinada. Aí, tipo, eu pensei que você falou que foi treinada pelo Crocodilo Dundee, saca? Ah, isso é fantástico. Seria outro filme daí, né? Seria. Sim. Mas eu acho que o movimento dele com o You Next aqui. Mas a vibe do filme é muito maneira, porque tu fica pensando que o filme vai ser de um jeito e ele te engana, cara. Mas tem uma safra de filmes agora em que os caras estão colocando a Final Girl como... Ah, tá aqui, ó, meu. Ele inclusive, é ator do filme. Ele é um dos caras do filme. Mas, inclusive, vale ressaltar que, tipo, no último podcast que a gente gravou junto, Luiz, a gente falou daquele filme lá que era australiano também. The Loved Ones? The Loved Ones. Cara, a Austrália tem uns filmes maneiros, cara. Os filmes australianos são do caralho, velho. Eu não sei se só eu... dizer que a Oceania tem uma coisa massa, porque tem muito filme neozelandês bom pra caralho também, de terror, comédia. Mas o australiano em si, cara, ele passa uma sensação, assim, de tu vai ver o filme, ele parece um filme seco, sabe? Tipo, não chove, não tem nada, não tem vento, não tem... Até aqueles filmes mais antigos, que nem o A Fortaleza, sabe? Tipo, que é a gurizadinha escapando dos bandidos. Pô, esse era meu filme de terror de infância, cara. Porra, caralho, cara, final, tinha muito coração dos caras na sala. E as máscaras do Your Next lembram as máscaras Lembra, desse filme, né? Verdade, era o que eu ia dizer, cara. Meio que fica uma referenciazinha ali. Verdade. Filmaço. Porra, cagaço de infância. Ah, Your Next é do caralho mesmo. Muito bom. Acho que eu fiz post do Your Next, se eu não me engano. Deve ter ali. Ah, ninguém lê teus posts, meu. Godoka. Porra, como já começaram a citar aí, eu vou citar uma franquia, que é o VHS, né? Que é uma série de contos. Baita filme, cara. Baita. Muito foda. Legal, são ligados por uma historinha meio paia entre eles. Sim. Mas é tudo a ver que são várias fountains. É aquela coisa de antologia, né? Aquela parada de antologia, assim, que tem uma história que conecta todas as outras, assim. Aquele Contos da Cripta? Era aquele... Isso, que eu... tipo isso. É um Contos da Cripta moderno. Isso. E eu gosto desse tipo de filme, cara, que, tipo, uma história pode não ser boa, mas a outra já levanta o filme, saca? Sim. É. O primeiro é do caralho, cara. Eu sempre confundo o primeiro e o segundo na minha cabeça, assim. Eu também. Putz, a do primeiro, a minha favorita, é a da Sucubo. A da Sucubo é foda Sucubo? Pra caralho, cara. É, aquela eu acho da... bizarro. Porque aquela eu tenho que abre do meio, cara. É, eu tenho probleminha com mina que tem o olho separado demais, tá ligado? É a mina, aquela da festa, que os caras vão pra festa e pegam as minas e levam pro motel. É a fuder essa história, vai, é muito a fuder. Então, eu tenho probleminha, porque eu fico vendo, toda vez que eu vejo uma mina que tem os olhos separados demais, eu me lembro dessa mina aí, já cara. Pensa. E aí eu fico assim, não vai me pegar não, sou mais esperto do que tu, não vai me pegar não. Não vou te levar pro motel não. Mas, acho que foi o Marcel, que falou do filme da seita, né? Tem aquele da seita tailandesa lá, que é cabuloso. Esse é o VHS 2. Esse é no 2. É no 2, É o melhor dos três, cara. Nasce o diabão e fala... Papa. Esse cara que fez o... É, o nome da... Acho que o nome do filme é Daddy. Papa. Não, Safe Haven. Safe Haven. O Marcel ia falar... É Safe Haven. Safe Haven. O diretor dessa sequência, desse segmento da seita italiana, da seita tailandesa, essa, ele é o diretor daquele filme The Raid. Filmaço. E ele é da turminha do Ty West, assim, eles fazem vários projetos juntos. Peraí, assim, mas o Ty West não tava envolvido no... Ele é o do Second Honeymoon, que é aquele que a mina casa com o cara... E a amante dela mata o cara e tal. Sim, sim. Porque tem um que é foda do VHS também, que é aquele do Skype, tá ligado? Sim, que é de a guria cobaia dos alienígenas. Esse do Skype. Não, ela não é cobaia dos alienígenas. Parece umas crianças no apartamento dela. É bom pra caralho. O cara rouba órgãos pra vender. Ele dá fetos alienígenas pra... É dos alienígenas. Caralho, eu entendi tudo errado. Ela é cobaia dos alienígenas. Tá tudo mudando. Eu gosto no final mostra ele falando com os alienígenas. Uhum. Caralho, cara, aquilo é muito errado, velho. É muito errado. Eu gosto muito do... Aquele do... No 2, é muito legal. O zumbi com a câmera no capacete. Ah, é do 2, né? É muito legal. É, que ele se mata, cara. Uhum. Tipo, é muito bom aquele muito também. Bom. O 2 é muito a fuder. Aquele do 2 que é a gurizadinha que vai dormir na casa de um deles com a irmã VZT? Adolescente e o namorado, que é... Como é que é? VZT, desabdução? É, que é uma, rola uma abdução alienígena, assim, tipo... O ZT com um aspiradorzão, assim, abduzindo eles. É muito a fuder aquele, cara. Muito bem feito. Eu me cago dessas merdas, cara. Aquele do... A galera entrando numa casa também, que tá tendo um exorcismo, que a casa fica mudando. Ah, sim! Sai as mãos da parede. É, o cara no sótão. É muito intenso, cara. É absurdo, é muito bem feito. Eu acho legal essa forma de filme, não só pelo VHS, mas também do ABCs of Death, que o Marcel colocou, porque tem justamente esse contraponto que o Godoka diz, cara. Às vezes tem uma história que ela não é tão boa, mas daí a próxima, sim, ela te surpreende, cara. Então ela tipo, vale pelo conjunto da obra. Aquela história do skatista, saca? Do VHS Viral, que é o mais fraco dos três, que é ruim pra caralho. Eu não vi ainda. História, saca? Eu não vi o Viral ainda, não vi. Ela é ruim demais, cara. É uns skatistas contra uns morto-vivo esqueleto, assim, stop motion, saca? Mas esse ABCs of Death, tá ligado? Que ele era um concurso, né? Sim. E aí teve um brasileiro, tipo, não teve? Acho que teve, cara. No YouTube tem todos, cara. No YouTube tem até os que concorreram e não entraram na antologia, assim. Tipo, tem tudo no YouTube. Agora que falou do YouTube, porque eu lembro que foi no site do Sapão, cara, que ele postou um dos vídeos brasileiros. Acho que era M de alguma coisa, cara. Se eu não me engano... Tá ligado que tem um... Muff. M is for Muff. A gordona morre e sufoca o cara com a buceta. Não, não era esse, cara. Era um brasileiro e que, tipo, era uma mina gata pra caralho. Não é o... M is for Mass. Não, eu M is for Milf? Não, sei qual que é, mas era um que tinha uma mina gata pra caralho. Não, é o cara que caga pelo umbigo. É o cara que caga pelo umbigo. Isso, esse eu vi no vlog do Sapão. M is for Mass. Foda pra caralho, mano. Foda pra caralho. Tem um que é M is for MILF, que é do caralho também, que não entrou na net, e tá no YouTube lá, se digitar M is for MILF, é muito a fuder a história, é muito engraçado. Ui, tem uns muito massa, mas assim, ó, admito que realmente no ABCs of Death tem uns que eu acho muito fraco, cara. Mas é porque são umas histórias curtinhas, né, tipo 5 minutos, assim. É, mas é, vale bastante a pena pegar pra assistir, cara. Continuando, então. Faz Waste. Zwist! Morreu. Ah, já foi uma pra... Tá bem nova gênese. Todos acompanhando aqui. Cara, eu só marquei como era de se esperar coisa velha, né, cara? Gente, tranquilo, eu tenho a Nord dos Mortos Vivos na minha pau. Porque eu parei de acompanhar qualquer coisa assim. Tipo quando a TV deixou de ser de tubo. Então. Cara. Começou a ganhar cor, né? Quando começou a ganhar cor, pá, esse negócio não vai durar, não. Essa tecnologia aí não. Isso é modinha. Mas fala, então, fala. Vamos selecionar dentre eles aqui. Pô, não sei porque. Tubarão, cara. Eu não sei porque o pessoal não marca tubarão como. Porque tubarão é filme de tubarão, né? De terror. É, não é. Ninguém tem medo de tubarão, é verdade. Só uma categoria, né? Só uma categoria, filmes de tubarão. Filmes de tubarão. Eu considero, cara. Considero. Dá pra considerar tubarão um filme de terror. Pô, é terraço, né, um cagaço, a merda do bicho, cara. Tem nem que não entra nem poça d'água, às vezes, depois de assistir esse. Aí é o outro lá, é o Ghost Shark. Tubarão, o Godoka foi se mudar pro meio do país, cara. É até no copo d'água, o Ghost Shark. Vai ser tubarão e depois vem a fera do mar, cara. Por isso que eu odeio octópodes hoje em dia. tu mora bem seguro na terra, né, cara? Exatamente, Minas bem Gerais bom. Não tem litoral. Tem até açude deixa ele nervoso. Não, mas é verdade, o tubarão tem umas cenas bem tensas, assim. O esquema deles não. De não ter dado muito certo lá o bonecão e eles têm que deixar o bicho. Eles têm que deixar o bicho meio escondido o tempo todo no filme e causa toda uma tensão. Ah, foi a jogada isso aí, né, cara? Exatamente, cara. Foi tipo muita sorte. Foi, mas vou te dizer que isso é o que acaba alimentando um pouco do medo e da curiosidade também, né? Sim, o medo é o que não tá lá, né? Claro. É, tu tem sim. Medo do que não tá lá. Que é, né? Que é a vibe do Alien, do primeiro Alien, que é um filme de terror. É, né? Alien. Nossa, eu me cagava quando era pequeno ver o Alien. Ah, tá louco. E aí, ele. E também, acho que ele não aparece parte do filme quase todo, né, cara? Não aparece o bicho, né? Acho que aparece só no finaleiro mesmo. Fica aquele cagaço inteiro, né? Depois vira filme de ação mesmo, né? Mas o primeirão é super tenso. Aí depois vai ter um monte de continuação dos tubarão 4, 5. Tem o tubarão que persegue a família do cara. É, os tubarão mó vingativo. Caralho, cara. Parece os tubarão do Sharknado. Vocês já viram o vídeo que a Universal fez pro tubarão? Tubarão 19? É, tipo, pro tubarão vi, do. Muito foda. De Volta ao Futuro lá, que eles fizeram toda a sequência até chegar no De Volta ao Futuro, assim, muito engraçado. Que massa. Mas o pior é esse, que os filmes que eu mais lembro também são tudo antigão, cara. Tipo, Poltergeist, tá ligado? Poltergeist, que tinha uma maior cagação no Poltergeist. É que eu ainda tenho até hoje, cara. Eu não vou negar que esse filme eu ainda tenho cagado, cara. Ah, é que eu cheguei a rever depois e aí com os efeitos meio defasados já. Não, assim. Poltergeist é a família fumadora de maconha, velho. É. Verdade, cara, verdade. Os caras mó maconheiro. Da hora. Tipo, quando eu vou beber. O remake prestou? Cara, eu vou dizer que eu dormi assistindo o remake e nunca terminei de assistir ele. É, eu assisti e não lembro. É. Nunca é. Eu nem me prestei, na real. Eu sei que tinha o Sam Rockwell, tá ligado? É o que eu lembro desse filme. Porra! Caralho, ele. Ele é um puta de um ator, mas eu vi que ele tava nesse filme, mas eu não achei atrativo assim nada. Vou ser bem honesto com vocês. Sim, sim. É, foi, eu fui tipo, oh, tem um Sam Rockwell no filme, mas eu não lembro nada do filme mesmo, cara. Passou. É, tá, não sei, cara. Eu fui ver também. Eu vi uma parte do remake e não lembro como é que ele era, cara. Não assisti inteiro. Mas, tipo, eu lembro. Eu pensei, não vai me traumatizar a minha vida adulta, então não vou assistir, cara. É isso que eu acho foda, porque daí tu vai ficar comparando com o antigão, tá ligado? E aí não vai ser legal, não vai ser uma experiência muito boa. E o antigo que ninguém sabe quem dirigiu, né, cara? Porque sim. Tem gente que fala que é o Toby Hooper que dirigiu, tem gente que fala que é o Spielberg. Me contaram que era Spielberg. É, então. Produzido pelo Spielberg, né? O Spielberg botou a grama, foi o Tommy Hope. A produção foi dele, agora a direção é que eles brigaram, né? Lá no... Ah, mas quando passava na Globo, ele dizia o Steven Spielberg. Steven Spielberg. É mais fácil, né? Com a produção de Steven Spielberg, porque ele mete dinheiro em tudo, né? Cara? É, exato. É que nem o Wahlberg, né, cara? Ninguém sabia quem era o Eli Roth lá. Eles foram ver o Wahlberg no cinema porque tinha o nome do Tarantino, né? Porque ele produziu e tal. Daí, aí tem um monte de gente que pensa que o Wahlberg é do Tarantino, tá ligado? Nossa, uma galera, cara. Caralho. Foi a mesma coisa com lógica, cara. Uma galera. O Spielberg dirigiu foi a mesma coisa com o Drink no Inferno. Hã? O Spielberg produziu todos os filmes do Transformers, cara. Puta merda. Como é que o Tarantino tá no Drink do Inferno, né? Não, e ele co-dirigiu, não? Ele escreveu um Drink do Inferno. Ah, é, não, ele escreveu. Ele não dirigiu, direção do Rodrigues. Mas o do Alberg era muito safadeza. Cara, muita gente vinha. Cara, tu viu o último filme do Quentin Tarantino? Eu disse, qual o Alberg? Não, cara. Sabe o que eu acho? Não, eu acho maneiro chegar, tipo, eu tenho vários amigos que são, tipo, galerinha do Tênis Verde, tá ligado? E aí o pessoal, não, o Tarantino, isso aquilo deu. Pô, meu filme favorito do Tarantino é um Drink no Inferno. Ai, mas não é do Tarantino, deu. Cara, ele tá na porra do filme e ele ajudou a escrever. É dele, cala a boca, tá ligado? Vini, eu sou. Ah, é que nem aquele filme velho. Que é do. Aquele do Tony Scott, que é dele também, que o roteiro é dele daí. Humor à Prova de Balas. É o primeiro filme. O primeiro filme feito. Com ele, assim, o primeiro trabalho que ele engatou, isso, que é o Amor a Queima-Roupa. Isso, Amor a Queima-Roupa, eu falei Amor Prova de Balas, mas é Amor a Queima-Roupa. Vini, eu sou um pouco velho, o que que é a galera do Tênis Verde? Galera do Tênis Verde é os hipsterzinhos do cinema, cara. É a galera que usa um All Star Verde, tá ligado? All Star Verde, camisa tipo meio Los Hermanos, assim, com barbinha pra fazer, cabelinho compridinho. Sim. Manja de cinema, não, porque eu vou assistir o Sétimo Selo hoje, de novo. Oh, um filme, eu não tenho mais nada pra fazer. Vou botar pra dormir. É. Vamos fazer. Tu entendeu? Não, mas tu entendeu que galera que é essa, né? É aquela galera que, tipo, ela não assiste filmes, ela tem uma experiência cinematográfica. Sempre. Ah, porra, filme. Meu, vai lá ver o filme. Legal. Eu só assisto cinema autoral. Ah, outra coisa chata pra caralho, vai se fuder. Ah, vai assistir Bigode, então. Vamos continuando aqui. Vai, Vini. Então, eu vou queimar aqui o primeiro da minha pauta. Que primeiro, tá escrito... a gente já tá há mais de 30 minutos de podcast. É o primeiro, não. O primeiro da minha pauta. Minha pauta deve ter o quê? Uns 20 filmes, sei lá. 20 filmes. Então, o primeiro é o Good Night Mommy, que ele é de terror, mas ele não é de terror também. Que ele é um filme mais de terror psicológico, assim, aquele filme que te deixa mais angustiado ao assistir ele, que conta a história de dois irmãos que eles moram numa casa no campo, e aí a mãe deles volta do hospital depois de ter realizado um procedimento estético, assim, ela fez uma, como se fosse uma plástica. Cirurgia na cara. É, ela fez uma cirurgia na cara e ela volta cheia de um negócio na cara, e eles começam a questionar se ela é a mãe deles ou não, e aí o filme... vai evoluindo em cima disso e, cara, dá uma bad vibe foda no final do filme. Por isso que eu coloquei aqui, não assista sozinho, não vê o filme de noite, assim, ó. Não me dá spoiler que eu não vi ainda, cara. Eu baixei não. Ele não vi ainda. Então, eu ouvi falar mal, por isso que eu desisti. Então, o problema desse filme, ele tem um problema bem sério nele, que é o seguinte, ele é muito lento e ele é muito parado em algumas cenas. Tipo, agora eu vou parecer... De horror, né? É, eu vou parecer pedante pra caralho, eu vou parecer galera do Tênis Verde, mas sabe filme escandinavo ou série do norte da Europa que, tipo, é tudo gelo, frio, e aí ficam filmando a paisagem e vai tocando uma música. O filme tem essa vibe um pouco, assim. Ele música vai passando, clássica. Vai passando música clássica, assim, vai a câmera devagarinho pela casa. Então ele tem uma pegada bem lenta. Mas eu dou graças a Deus que eu vi esse filme em galera. É essa porra chata pra caralho. Ele tem essa vibe, assim. Mas ele é um filme que ele tem a sua mensagem, e no final do filme ele passa muito bem essa mensagem, cara. Porque, assim, ó, não veja o filme sozinho, assiste com alguém, sabe? Chama um brother pra ver junto, chama, sei lá, a namorada, o cachorro, o papagaio. E tu vai ficar mal depois. Cara, eu fiquei malzaço assistindo esse filme. Teve dois filmes que eu vou indicar que eu assisti e eu fiquei me sentindo mal. Esse foi um deles, cara. Esse é aquele que tu para pra pensar no final do filme e tu fica assim... Caralho, cara. Por quê, cara? Por que eu fui ver isso aí? Se eu não, tipo, se eu não tivesse assistido esse filme, de repente minha vida seria melhor, sabe? Tipo, agora já é tarde. Então, essa é a vibe que o filme passa, assim. É... Mas recomendo, assistam lá, depois comentem aí. Vejam lá. Sim. Flammer. Então, vou falar de um filminho que é meio terror, é meio sci-fi, é meio estranho, que é o Enigma do Outro Mundo, né? Ah, sim, está aqui na minha pausa. Muito bom. Cronenberg. Caralho, eu assisti esse filme com a Lilis agora há pouco tempo, que eu precisava lembrar como era esse filme. Os efeitos não passam, sabe, tão bem quanto, sei lá, Day Live, sabe? Day Live passa bem pra caralho. Ainda me incomoda demais, cara. Eu ainda consigo sentir mal pra aquele filme. Exato, ele ainda causa muito desconforto, mesmo você vendo que é um efeito tão safado assim, sabe? Uhum. Alguém falou não... Cronenberg, mas é o Carpenter, né? É o Carpenter. Porra, pensei que era o Cronenberg. É Carpenter. É do John Carpenter. O filme basicamente é sobre uma estação na Antártica, né? Que tá lá o pessoal americano, blá blá blá, não tem comunicação, o rádio tá quebrado. Aí... eles vêm do nada um dia assim, um helicóptero de acho que são dinamarqueses, seguindo um cachorro e tentando matar o cachorro, sabe? Aí os americanos entram naquela confusão, não sei o quê, o cara pega o cachorro, aí o dinamarquês vai, saca uma arma, ele sem conseguir se comunicar, né, o cara falando dinamarquês, os outros falando em inglês, ele saca uma arma, atira no cara que tá com o cachorro, aí matam os dinamarqueses, o cara joga uma granada, ele não conseguiu jogar granada, e explode o helicóptero e acabou. Mas, porra, por que eu tô caçando esse cachorro? Aí eles vão lá e eles descobrem que tinha uma nave espacial e o cachorro tá infectado e o filme começa a evoluir assim que cada pessoa que é infectada pelo bicho, ele consuma a pessoa e mimetiza, né? A pessoa mimetiza não. Ele faz uma cria uma simulação da pessoa. É isso. E é foda porque simula a pessoa com todas as memórias dela, com todo o conhecimento dela. Uhum. E o filme evolui de uma maneira que acaba. Tá! E aí? E agora? Pra vocês aí. É daqueles que tu morreu, fez. Morreu? Mas já explicaram, né? Já explicaram. É, já quiseram. O outro que saiu depois, chegou a ver. Aquele que é tipo um prequel. O outro é tipo um prequel, né? Ah, é? Tem uma menina com a Ramona Flowers do Scott Pilgrim. Isso aí, velho. Vende não. Eu só tô tentando lembrar o nome, porque eu acho que não é... É o Enigma de Outro Mundo, é o mesmo nome. Exatamente. É o mesmo nome. É que eu lembro que tinha Netflix, eu ia começar a assistir e não cheguei a assistir. Mas ele é tipo um... Ele é um prequel, tá ligado? Eu não cheguei a assistir, ele deve terminar quando. Ele deve terminar quando os caras correndo atrás do cachorro. Ele é divertido, mas sabe o que é ruim nele? É o fato de que os efeitos gráficos são em CG. Ah! E aí tu vê em comparação com o filme antigo, e tipo, o filme antigo é um efeito prático muito melhor. Né? É. E aí, tipo, porque no original, aquelas gosmas que tem. Pulando aquele do bicho, aquele daquele monstro e tal. Se tu consegue entrar na história, aquilo lá é tipo, é real, né? É um troço tático e tal. E nesse filme novo é um borrão de CG correndo pela estação deles lá. O roteiro é muito parecido também. Uhum. Tipo, eu fico com o antigo. Nesse caso eu fico com o antigo, cara. Entendi. Aquela cena que o cara vai fazer uma massagem cardíaca e o peito do cara abre com. Ninguém lembra. Sim, morde a mão do cara, velho. É que deu umas godocadas enquanto tu falava, mas deu pra entender o que. É a porcaria do bug desse cara. Mas é um filme é foda mesmo. Massagem cardíaca que o cara perde as mãos porque ela grita. Os dentes assim, abrindo e come a mão, come o braço do cara, tudo. É muito foda. Filmão. É muito bom. Vocês assistiram o segundo episódio do Ash vs Evil Dead, cara? Ah, eu tô acompanhando à medida que tá saindo, tô vendo todo. Cara, ele brigando com os intestinos lá e os intestinos puxando ele pro cu do cara morto, velho. Cara, eles estão extrapolando muito na série, velho. Preciso ver. Sam Raimi, né, cara? Muito bom. Assistam o Ash vs Evil Dead. Vai lá, Luiz. Então tá, vamos. Deixa eu puxar aqui. Vocês já viram It Follows? Sim. Ah, o da doença lá aqui. It Follows é uma DST demoníaca. Desse dedo demônio. Né? Ah, desculpa, cara, só um detalhe que eu queria dizer antes que eu esqueci, desculpa, a respeito do filme anterior, do The Thing. É o Oito Odiados do Tarantino, é um remake do Enigma que veio do espaço. Enfim, desse filme que a gente tava falando antes. Cara. Ah, é? É o plot, é o mesmo. É sério, não, o Tarantino falou que é um remake, é uma homenagem ao John Carpenter e tal. Uhum. Ah, que loucura. Olha aí, ó. E o The Thing é remake da Fera do Ar, tipo, um filme do, acho, dos anos 50. Anos 50. Sim, sim. Olha só. Vai lá, tem muito filme assim que é clássico. Oi. Vai lá, fala do It Follows. Vai lá. Tá, It Follows, então, é tipo uma DST demoníaca, assim, que é uma parada que começa um casalzinho, né, dando uma dentro do carro, e aí o cara fala pra ela, assim, tipo, ó, tipo, assim, uma parada aí, e o negócio é o seguinte... Tu tem que passar essa parada adiante, transando com outra pessoa, e enquanto tu não passar, ela vai ficar te perseguindo, tu, sabe, ela pode tomar qualquer forma, e ela vem caminhando na tua direção sempre devagar, então tu tem que ir passar adiante. Ela vai tomar uma forma de alguém que vai te deixar confortável. Que pode ser, né, qualquer pessoa, na real. É. Né? E aí, tipo, o cara ficava todo cabreiro, assim, né, muito engraçado, o cara ficava olhando no cinema, assim, tipo, via que a Penta tava lá, e aí ele disse, ah, se tu morrer, ela vai pro próximo da fila, assim, tipo, então, se tu passar adiante e a pessoa morrer, ela vai vir te pegar e depois vai vir me pegar e assim vai, porra. Então, tipo, tu tem que passar adiante e tal, sabe? E é uma parada muito louca, porque daí a guria, tipo, a guria pira nessa, assim, e aí ela tem um amiguinho que é apaixonado por ela, assim, né, o cara tá louco pra pegar o bagulho, assim. A friendzone do caralho. É o friendzone, assim. É agora, né? E aí o lance é esse, sabe, tipo, ela nunca sabe quem é, e, tipo, o troço pode tomar forma de gente da família dela, como pode tomar forma de algum aleatório da rua e tal. E é bacana, assim, o filme é bem tenso e tem uns efeitinhos legais, assim, tem um... Tipo, tu vê que é um filme indie bem feitinho, assim, não é grandes genialismos, mas é um filme bem legal, assim, tipo, foi bem elogiado no ano que ele saiu. Quando é que foi que saiu? Tipo, 2015, eu acho. Hã? Não, foi em 2014. Ah, foi 2014 ainda? Essa parada de... E DST me lembrou Contracted também, que é outro filme indie. Ah, sim, sim, sim. Mas a DST não persegue ninguém, ela só vai... Só vai destruindo a mina, né? Vai destruindo ela. Esse filme, esse Follows, tem uma das melhores sequências de abertura dos últimos anos. A cena de abertura é fantástica. É verdade, a cena é muito boa. E a mina tá de salto alto, com uma câmera... Um movimento maluco, assim, a mina tá correndo de salto alto no jardim de um subúrbio, assim, foi muito bacana. Porra, 2014, tô vendo aqui. Tem que assistir, cara, nossa, ele tá faz muito tempo na minha lista aqui de coisas pra assistir. E essa trilha é bom, cara. A mina com a perna virada pra trás aqui, toda quebrada. Não, ele transforma, é legal, tipo, quando vê que, quando ele consegue matar alguém, assim, quando esse troço consegue matar alguém, cara, ele transforma a pessoa numa arte moderna, assim, cara, a pita fica toda torta, que tu não consegue identificar. Não é uma morte legal. Tu não consegue identificar como ele mata a pessoa, de tão bagunçado que a pessoa fica, sabe? Tipo, tu não consegue entender o que ele faz pra matar a pessoa, assim. É muito a fuder, cara. Tipo, ele deixa aquele mistério, né? De que é o bagulho e como é que ele mata, sabe? Tu nunca vê, assim. É muito louco, assim. Muito a fuder. Sim, sim. Mas... Marcel, então. Eu tenho um filme... Eu vou dar uma de guri do Tênis Verde agora. tem um filme que eu assisti, cara, eu acho que eu vi o filme em 2008. Eu devia ter pesquisado no IMDb aqui antes de falar sobre ele. Que ele é um filme... eu acho que ele é... Cara, eu não sei qual é o país de origem dele. Ele é uma produção, assim, que são vários países se juntaram pra fazer o filme e tal. Mas ele é do leste europeu lá. Aquela adoro, pessoal maluco adoro. Lá, tipo, sério. E o clima dele é muito fuder, assim, cara, ele é uma história de guerra, assim, é tipo, quando estavam rolando as batalhas ali pelos territórios daquela região, os caras resolveram, tipo, a guerra acabou e aí ficou um pelotão perdido vagando por ali e tal, e aí eles acham uma pequena vila e aí eles chegam pra, tipo, determinar qual vai ser não é um pelotão de um país, assim, são vários oficiais de países diferentes que depois, no final da guerra, eles, tipo, ficaram encarregados de determinar onde ficava a linha divisória entre as nações, assim. E aí eles chegam nesse vilarejo que é meio estranho e tal, e tem um elemento fantasmagórico, assim, o filme inteiro, ele tem um climão muito a fuder de tensão mesmo. Ele é um filme que nem A Bruxa, que saiu esse ano, ou... Aqui tá dizendo que é uma produção da Finlândia e da República Tcheca. Pois então, pois filme, é. Desculpa. Sauna. É bem legal, cara. E é um conto de terror muito bem escrito, assim. Meti na minha lista aqui. É muito bom, velho. Eu nem vou dar mais spoilers, porque ele é um filme que vale a pena ver por ele mesmo. Ele não tem um grande plot twist e tal, mas, tipo... o que eu posso indicar dele é o clima mesmo, porque a história é uma história meio que normal, assim, mas ele é muito bem filmado, assim, uma história muito bem contada de horror. Porra, massa. Cara, eu vou aproveitar aí, foi citado, alguém quer falar do A Bruxa? O problema do A Bruxa é que eu não vejo ele só como um filme de terror, né, cara? Porque ele é um filme cheio de crítica, e do Diabo 4, e pá, e não sei o que lá. Ele é um filme feminista, né? É, ele é um filme feminista, né? Tem Satã nele, então... É, sabe que a produção do filme é brasileira, né? O que foi brasileira? É brasileira, da RT Features, que é uma produtora brasileira. Sim, sim. É coprodução do Brasil, Oh, que maneiro, cara, maneiro. Uhum. É. Eu achei o filme legal, cara. Eu achei maneiro, assim. Ele é bem lento em alguns pontos, eu acho que ele podia ser mais... Ele é o filmezinho que fica jogando susto na cara, né? Não, tipo, nem... Ele é um filme que ele começa devagarinho, ele vai te deixando com dúvida, e aí essa tua dúvida ela vai crescendo até o ponto em que ela confirma ou não. E aí, na verdade, né? Eu fiquei chocado. Eu ficava mais chocado com as coisas que aconteciam. Era aquele sentimento de caralho, isso tá acontecendo de verdade. Na minha frente, assim, do que, tipo, de tu tomar sustinho, assim, sabe? Eles já tiram do colo A Bruxa logo de cara, assim, tipo, eu fui pro cinema pensando, bah, será que vai ter uma bruxa ou será que vai ser uma coisa meio psicológica, tipo, A Bruxa de Blair e tal? E, meu, eles já tiram do colo na hora, assim, tipo, no começo do filme tu já vê a bruxa e deu, tipo, tá ali, tem uma bruxa, feito. Próxima questão, entendeu? E, tipo, não é esse o ponto do filme, assim, que, tipo, será que tem ou não tem? Não, tem, tá ali, entendeu? Tipo, tá ali a bruxa. Ali, tá ali. E agora vamos pro filme, assim, agora vamos pra história que eu quero contar. Esse filme me incomoda muito em certos pontos, cara, porque eu tenho muito problema com filme de terror que tem criança. E essas crianças. Tá ligado? Aquelas crianças receberam uma versão Disney do roteiro, né? Elas não sabiam o que elas estavam fazendo, sério? Na real, né? Sério? Elas receberam uma versão kid-friendly do roteiro. Vai traumatizar as filhas das crianças, né, cara? Elas não sabiam o que elas estavam. Iluminado, cara, que ele só ficou descobrindo que era um filme de terror anos depois, tá ligado? O Marcel ia falar alguma coisa também, cara. Não, é que a bruxa... Eu tenho a impressão de que a bruxa, ela tem uma pegada que, tipo... Que o mercado de cinema hollywoodiano abandonou, assim, nos últimos 20 anos, que é de fazer um filme, os filmes de terror com peso psicológico que eles faziam na década de 70, assim, com o Iluminado, a Profecia, o Bebê de Rosemary, o Exorcista e tal, tipo, eu acho que a bruxa meio que tem essa proposta de abrir um campo pra voltar um pouco esse cinema de horror psicológico, assim. Na verdade, eu gostei muito do resultado, sabe? Na verdade, o Robert Eggers, lá, o diretor, ele não queria fazer um filme de terror. Ele só queria contar uma história sobre a Nova Inglaterra, né? Que é ali a parte dos Estados Unidos ali que tem Massachusetts e tal, que é onde ele cresceu e tal. E culturalmente, ela tinha essa coisa dos peregrinos e tal, tipo, dos imigrantes ingleses lá. E, E era tudo uma tipo, tinha, fechada, né, cara? Tinha esse lance da bruxa, tipo, a bruxa era uma figura folclórica e tal, e ele queria contar essa história folclórica, tá, tipo, e a melhor maneira de contar isso é fazendo um filme de terror. Na real, não era a intenção dele, tipo, ah, quero ser um diretor de terror e tal, mas, tipo, aconteceu dele fazer um filme de terror, assim. Ele fez um filme de terror bom pra caralho por acidente, então. Sim. Bah, sim, tipo, deu muito certo. E o que é aquela guria, cara, aquela Anya Taylor-Joy? Ela tá no próximo filme do Shyamalan, inclusive. Tipo, aquela guria é foda, pô, meu. Que fim de carreira. Não, não, não. Fica tranquilo, cara. Tem um filme novo do Shyamalan na minha lista ali, velho. Puta, é, eu vi. Não é Devil, não. E né? Boto fé. Não é Devil. Eu não curti Devil, cara. Não vi. Eu vi Devil, mas eu não gostei. Devil é só escrito por ele. Tem mal, né? Só quero dizer que o... Os maiores vilão da bruxa é os pais da guria. Filha da puta. É. Os dois do Game of Thrones lá. É. Vai, Godoka. Aproveita aí. Tá. Antes, deixa eu falar uma coisa. Tem um Geek Burger sobre a bruxa. Quem tiver interessado em saber mais, é só passar lá. E tem o do M. Night Shyamalan também. É. Deixa os links no post aí, Evan. Deixa os links no post. Eu coloco uma anotação aqui. Vai, Godoka. Já que o Vini falou que não curte muito criança em filme de terror, eu vou falar justamente do Clown. Que é um filme que não tem apenas crianças, tem crianças desmembradas. Caralho. Esse filme tá na minha lista também, cara. Ele tem um plot bem idiota, que é o cara é um corretor de imóveis, tá tentando vender uma casa, e lá nos Estados Unidos parece que tem esses caras que vão vender casa, eles vêm e dão uma faxina na casa antes de abrir. Sim, eles fazem open house, né, eles fazem todo o esquema e tal. Aí... ia contratar um palhaço. Era a festa de aniversário do filho, ia contratar um palhaço e tal. O palhaço não foi, e aí ele acha um baú que nada convidativo, né? O baú brilha pra ele, assim, me abre. O cara vai e abre a porra do baú e tem uma fantasia de palhaço mó bizarra lá dentro. E ele veste a fantasia. Claro. Ele chega numa festa. Por que não, né? E no dia seguinte ele não consegue tirar a fantasia. No mesmo dia, depois da festa, ele vai tentar tirar a fantasia e não rola. Não rola. E tipo, é negócio, ele passa uma serra circular na fantasia e a fantasia quebra a serra. Aí descobre que na verdade aquilo é a pele de uma criatura bizarra, pele de um demônio medieval. De um demônio, que comia crianças e depois hibernava durante o inverno. Cara, ele é muito absurdo, mas ele é muito. Ele precisava comer 5 crianças, tá ligado? Ele precisava comer 5 crianças, daí ele ia sair. Daí ele soltava a roupa, entendeu? Só que, né? E o cara vai se transformando. É mais uma pegadinha. Da mesma maneira que o Albergue foi uma pegadinha dizendo que era do Tarantino. Esse, agora que o Eli Roth é famoso, né? Esse filme é de outro cara, mas é produzido pelo Eli Roth. E, tipo, é muito louco, né, que o... Eu mandei um gif aí da hora que ele desiste tudo e dá um tiro na cabeça. Eu fui ver esse ele sangra arco-íris. É muito bom. Eu fui ver esse filme, cara, pensando que era um filme merda, assim, sabe? Pensando que eu ia dar risada com um filme ruim. E quando eu vi, o filme era bom pra caralho, velho. Sabe, me surpreendi positivamente, assim, o filme é muito bom. Eu já pensei que ia ser um filme bom, porque existe uma regra básica do cinema também. Não existe filme ruim com Peter Stormare no elenco. O melhor coadjuvante do mundo. É o Lucifer do Constantine. Inclusive no Constantine, ele é a melhor coisa do Constantine, né? Exatamente. Sim, ele é foda. O filme tá passando, eu assisto só pra poder ver o diabo no Constantine, porque ele é o melhor do filme. Eu posso puxar um filme com o Peter Stormare, então, tipo, me atravancando aqui. Cara, Undocumented, vocês já viram? É um filme de terror, mas tipo, ele é mais tenso, ele não é bem terror no sentido, né, mais conhecido da palavra, assim. Mas tipo, é um filme... O Peter Stormare tá no filme, só que ele nunca mostra a cara, assim. E tipo, é um lance que é uma galera que vai fazer um documentário sobre os mexicanos que entram ilegais nos Estados Unidos. Então eles vão pro México, né, uma galera americana e tal, eles vão pro México, tudo sem documento, e eles vão, eles pagam um coiote pra atravessar eles pelo, pros Estados Unidos e tal. E aí eles entram, tipo, eles entram por uma caverna, assim, vê que tem gente que morreu no processo e tal. E aí nisso tem um caminhão que vai pegar eles no outro lado da fronteira pra levar eles pra cidade e tal. E aí então realmente encosta um caminhão e o caminhão pega eles e tal. Só que quando eles são largados, quando o caminhão chega, na verdade eles não foram pegos pelos coiotes, na verdade eles foram pegos por um grupo revolucionário patriota que sequestra os imigrantes legais e, tipo, pendura eles, tortura eles e... Caralho. Tipo, os caras começam... Converte. E aí tem mexicano junto, mas tem esses americanos e tal. E aí esses americanos, o cara que é o chefe dessa milícia aí é o Peter Stormare, né? E ele fala pra eles que, tipo, tá, a gente vai liberar vocês se vocês fizerem um documentário sobre o que a gente faz aqui, na verdade. Ao invés do documentário que vocês estão fazendo, vocês vão filmar a gente sendo patriota, entre aspas, porra, assim, tipo, e matando essa galera. Cara, é absurdo, assim, cara. É muito tenso, é muito a fuder. É um filme muito a fuder, é um filme indie que, tipo, não tem ninguém conhecido. Tem o Peter Stormare no elenco e tem a Lona Tal, que é uma mina que fazia Verônica Mars, assim. Eu conhecia ela por causa de que eu via Verônica Mars e tal. Mas, tipo, ninguém mais, assim. E o filme é muito foda, muito foda. Esses filmes doentes são legal. Tem no Netflix, inclusive. Olha aí, é mais fácil ainda. Essas merdas, tipo o Albergue, essas coisas assim, né, cara? Aquele Turistas. Nossa, também, né, cara? Uhum. Bah, Turistas é do caralho. Turista é. Ai, bom. Mas retrata mal o Brasil. O Brasil não é desse jeito, não. Se... Termina com o Adriano Calcanhoto, avião faltou sem asa, fogueira sem braço, tá ligado? Termina com essa música. É muito a fuder, cara. Turistas é muito foda. Isso é melhor que o Adriano Calcanhoto. É Claudinho Buchecha, velho. Vai ter outro. Claudinho Adriano Calcanhoto. Sim, mas é a versão dela, né? Na verdade, toca. Ou se for assim, então os Estados Unidos é cheio de psicopata. Não, é mesmo. É cheio de cowboy. Olha o Trump. Cheio de cowboy. Vai lá, fala o teu aí. O Frank pegou o Enigma de Outro Mundo. Eu vou pegar o Enigma do Horizonte. Olha. Pá. Nossa. Event Horizon, né, cara? Que era dirigido pelo cara do Resident Evil, antes dele virar o cara que dirigia Resident Evil. Que é o... Nem lembro o nome dele. Paul W.S. Verhoeven. Paul W. Anderson. Não, Anderson, porra. Cara, estrei dois nomes. Paul Verhoeven é foda. Estrei dois nomes agora, porra. Paul W.S. Verhoeven. É, o Paul W.S. Anderson. Eu sempre confundo esse cara com o Paul Thomas Anderson, tá ligado? Também. O cara do Magnolia. Esse mesmo. É. Eu pensava, tipo, o cara do Magnolia tá dirigindo Resident Evil, que porra é essa? Eu devia ter falado... De queda de carreira? Eu devia ter falado o Paul Thomas Ribeiro Weber. Porra, mas é uma tristeza, cara, porque esse filme é muito legal. É tipo uma nave espacial, obviamente no futuro, né? Quando começa com uma nave espacial, o filme já tem que ser maravilhoso, velho. Obrigado, Frame. O Frame compreende assim, exatamente como é que minha mente funciona. Que eles encontram uma outra nave maior, a Horizonte de Eventos, né? Event Horizon. Que era uma nave experimental. Eles estavam testando um motor de dobra, né? Pra tipo, a humanidade poder sair do sistema solar, né? Aí os astronautas entram lá e descobrem que não tem ninguém na porra do lugar, e o lugar tá, tipo, simplesmente vazio, parece que simplesmente abandonaram a nave, assim. Aí eles começam a ver os vídeos, parece que os caras enlouqueceram, começaram a matar uns aos outros. Bom, em resumo, esse propulsor de dobra dessa nave, na verdade, fez a nave ir pro inferno. Pá! Isso é Doom! Que eu disse? Cara, o Godoka, tem gente que considera esse filme um prequel de Warhammer, tá ligado? Caralho! Não, mas eu tô vendo as fotos aqui, isso é um Hellraiser no espaço, cara. Então, tem gente que considera que é um prequel de Warhammer, porque a nave usa o Warp, né, pra ir pra aquela dimensão lá do inferno. Ah, ela é Warp, caralho. E tem ela gente que considera dessa forma. E os demônios começam a invadir o lugar. Mas não é tipo o Doom, assim, realmente. Caralho, os demônios assim aparecem hoje, cara, o Sam, é o Sam negócio meio... nesse filme me manda benzaço, cara. Ele tá muito foda nesse filme. Sim, porra. Sim, pra caralho, cara. É um negócio meio sutil, assim, os negros possuindo, fazendo tentação, assim, pra os caras se matar. O negócio é horroroso, cara. E tem umas mortes bem gore, cara. Assim. Já tô entrando no Filmes Online HD aqui, separando pra hoje à noite. Separando antes de dormir? Exatamente. Dormir pra quê? É. Vou ver esse indicar um filme aí, filme brasileiro só pra dormir, né? É, indicar aí um filme brasileiro aí passado em Minas Gerais chamado A Cigarra Assassina, que é um médico que trabalha no interior. Interior de Minas. Vai lá, Vini, cita um aí. Cara, eu vou indicar então, nessa vibe de filme gore, então eu vou indicar um filme chamado Frontières, que é um filme francês de 2008. Olha o tênis verde. Olha o tênis verde, cara. Ô meu, cara, eu tô estudando francês, cara. É Frontier. Não fala nem o R nem o S. Tá, o filho da mãe, eu acabei de chegar do meu francês hoje, tá? Não vem o mais. F tem um vibrato aí, né? Um Frontier. O F, que foda-se. Tava no cu, mas aí é Fudef. É, essa porra. Omelete do fromage. Omelete do fromage. O filme, na minha cabeça, ele é basicamente um equivalente francês do massacre da Serra Elétrica. Só que além da família ser doente mental e com muitos problemas, eles são tipo tudo nazistinha. Todo mundo fala ui, ui, ui. Eu acho que a história. Não, ele falou nine, nine, nine, nine. So much nine is almost ten. A história se passa no norte da França e, tipo, o começo do filme é assim, tá rolando um quebra-pau na cidade, onde acabou de, tipo, tiveram as eleições e tal, o partido venceu, acho que o partido de direita ou de esquerda, acho que o partido de esquerda perdeu as eleições, e daí os caras tão, tipo, dando black bloc na rua, sabe? Tipo, eles estão quebrando tudo e tal, e a polícia vai atrás deles, e daí eles acabam fugindo, eles entram num carro e vão pro interiorzão da França. E aí eles combinam de, tipo, eles se dividem e combinam de se encontrar. Daí tem vários caras, são três caras e uma mina, se eu não me engano. Que eles estão indo em dois carros, daí, tipo, dois caras chegam antes, depois chega um cara e uma mina. E aí, cara, eles ficam numa estalagemzinha, que é tipo um hotelzinho de beira de estrada, que é dessa família. Velho, tem um cara só que é branco, e os outros, eles são tudo, tipo, meio árabe, com a tonalidade de pele mais escura, assim. Então... os caras já olham pra eles meio torto, assim, aí tem uma hora que eles usam as mulheres da família pra seduzir os caras, e daí, cara, e aí vai rolando uns bagulho bad vibe, cara, de, tipo, maluco preso num micro-ondas gigante, tá ligado? Tipo, tem um bagulho de aquecer couro, sei lá que porra é aquela merda, é velho. Que quer. Velho. É verdade. E aí a mina. E aí tem outra, tá ligado? Que a mina tá grávida. E aí eles descobrem que a mina tá grávida. Morreu. Morreu o Vini. Morreu o Vini. Mergulhou. Daqui a pouco ele volta. Então só mandar. Vini entrou no Warp. Tá, o Tour de France 1940? Caralho. Porra, caralho. Vini voltou ou não? Botar umas minas aí. Eu não sei o que aconteceu com o Vini, cara. Ele tá Vini, na chamada, né? Mas ele... Foi lá... abraçado por um Weeping Angel. É, agora ele caiu. Ih, agora cai. Vai lá, Flamer. Morrendo aqui. Tem um filme que eu assisti quando eu era pirralho, velho. Que eu fiquei meio que... Que porra é isso, sabe? Que a... Eu não lembro direito se é A Experiência ou se é qualquer outra coisa, eu não lembro direito do filme. Mas é porque são astronautas que vão pra Marte fazer coleta de solo lá. Só que esse solo tem um alienígena que é como se fosse um simbionte, sabe? Que ele entra na pessoa e... Ah, experiência. É a experiência mesmo, né? Experiência. Então dá certo. Natasha Hansard. Isso. Ah, Michelle Williams. Altas trepadão. Opa, sim. Altas gravidez de 10 minutos, assim. Sim. Aham. Caralho, essa cena, velho. Não, pronto, não precisa fazer mais nada, né? Puta que filme do caralho. Esse filme era o primeiro. O primeiro é do caralho mesmo. O primeiro é muito massa, cara. Porra, tem a Natasha Hensley pelada no filme. Mas, tem. Mas ele tem e uma... eu no sofá me debatendo o que está acontecendo. Ela passa muito tempo pelada no filme, cara. Não é tipo uma feninha, ela fica muito tempo pelada. Qual é o nome daquele filme que é uma vampira? Ela passa o filme inteiro, é uma vampira do espaço que passa Life Force, cara. Life Force. Porra. Aqui na minha pautinha também, cara. Outra mulher que passa o filme inteiro pelada e nua online. Matando pessoas, né, cara. Matando pessoas. É um ótimo filme. Mas essa experiência tinha um monte de ator, né? Ele tinha um monte de ator conhecido também, não tinha, cara? Tinha. Mas eram uns atores. Mas eram uns atores do Michael Madsen, cara. O cara que tinha um monte de filme parecido. Então. O Ben Kingsley, cara. Ben Kingsley tem. Ben Kingsley faz qualquer tem coisa. Tem o Alfred, né, Molina. Forrest Whitaker é tipo Samuel Jackson. Ele assim, é o sensitivo lá. Isso, é verdade. Sensitivo. Fora de jeito que é o sensitivo e tal. Nós não matamos e tal. Eu vou lhe trepar justo com a mulher, saca? Dá um beijo aqui, tá? Atravessa linguão, né? Nossa, Michael Madsen, eu acho que é na experiência 2, né? Não, é no 1. Não, no 1 também. No 1? Acho que ele não é um caçador, um negócio assim. É. Caralho. Eu abri aqui agora pra olhar o elenco. Não, eu acabei de ver um negócio que eu não precisava ver, saca? Eu procurei o filme A Mutação, que há anos eu não via, e eu tô vendo como é ruim o CG dele. Nossa, eu lembro dele. Esse das baratas. Das baratas gigantes. Das cigarras gigantes. Ah, assim com a Mia Sorvino? O legal é que esses são baratas, ele não fala pra mim, ele fala pra ele. Esse filme é do Del Toro, né? Eu não gosto de insetos gigantes em geral. Baratas, grilos, cigarras, coisas então, que voam. Então tu não assiste Kamen Rider, então. Não vê. Ah, mas ele é bonitinho. Ah, bom. Era o Mutação. É do Del Toro. Esse filme é foda. É muito bom. Esse filme é legal, cara. Falando no Del Toro, alguém aqui assistiu aquele Crimson Peak dele? Não, não gostei. Ele é Colinas Escarlates. Eu achei bem meh, cara. Eu tava esperando um puta de um filme. Eu achei bem fraco. Eu também. Mas e olha o que eu achei aqui nos relacionados da experiência. A experiência 4, tipo, nossa. um genérico com uma mina genérica, tipo, uma loira genérica de Hollywood, assim. O 2 é muito ruim. O 2 tem mais cena de trepação. O 2 não é o que foi tem que o rendeu, cara, né? Que é um... Sim, é, foi o que, é o que rende do primeiro filme, e os caras vão repetir. Não é no 2 que tem um cara que é um ET também, e daí tem a mina, eles são os tentáculos das tetas. Eles têm que unir os dois e tal. Ah, que nojeba. Species, The Awakening. Vai lá, Luiz. Tá, deixa eu ver aqui. Que coisa ruim. Tá, eu vou meter um filme aqui, que eu sei que tá na lista do Vini, mas aí a gente já fala junto, que é o Deathgasm. Foda pra caralho. É muito legal, cara. E pra mim, assim, que, tipo, adolescente metaleiro, tá ligado? Cresci ouvindo metal. Cara, tem muita piada, cara, que fez muito sentido, assim. Tem muita piada que é piada com... Tu vê que o cara que escreveu o filme, assim, o cara que ele dirigiu... Ele curte lá, metal mesmo. Ele cresceu metaleiro, assim, ele é adolescente metaleiro. E tem, tipo, tem muita piada que, tipo, tem, assim, o carinha que monta a banda de metal, e aí ele é apaixonado pela guriazinha do colégio, que é a guriazinha Patricinha, e ele converte ela em metaleira, tá ligado? Aí, cara, aquela cena que ele tá com ela... A menina é totalmente metal, assim. É, aquela cena que ele tá com ela no banco da praça, tomando sorvete, e dela pergunta, ah, mas o que você escuta? E ele começa a mostrar os discos pra ela, e é tipo um nome tudo bizarro. Muito fudeu, Analcante. Daí ela, eu acho que eu já ouvi falar dele. Não, mas eu te empresto os discos aqui, tu escuta. É. Aí ele empresta um disco de heavy metal pra ela, assim, e a mina, tipo, ela tá escutando, sei lá, qualquer coisa, um reggae, você viu? Ela tá escutando. Aí ela pega na bolsa, assim, o disco de heavy metal, bota, assim, e aí, tipo, explode a mente dela, ela se imagina no alto de uma montanha, com uma Amazonas. Eu tô vendo aqui. Cara, e ele com a guitarra em forma de machado? Eu tô vendo esse filme. Esse filme é muito engraçado, porque, tipo, a história do filme, eu vi que o Vini botou outro filme embaixo desse na lista dele, que é tipo o mesmo filme, que é o Scout's Guide to the Apocalypse. É, tipo, que é tipo, é o mesmo filme, tá ligado? É, se tu olhar os dois filmes. Eu vi os dois filmes no mesmo dia, assim. Eu acho que eu também, cara. É o mesmo filme, cara. É o mesmo filme, é a mesma estrutura, assim. Né? É a mesma estrutura, tem os mesmos elementos, entendeu? Tipo, tem a loira badass, assim, que é tipo aquela mina que. Que é tipo o personagem forte feminino, assim, né? Só que no Deathgasm, a loira B10 é o interesse romântico do guri, né? No outro, não. Ela é tipo uma mina que tá lá, que salva o dia, assim. Tipo, é o mesmo. Eu me lembro que eu anotei, assim, um monte de coisa, assim. Um monte de elementos que são iguais, assim. Né? Que a história do Deathgasm é que, tipo, o carinha monta uma banda. Ele conhece um cara no colégio e ele monta uma banda com o cara, ele e mais dois nerds amigos dele que jogavam RPG, assim. E aí... Vale ressaltar que, tipo, o perfil de um desses caras é, tipo, é totalmente fora do metal, tá ligado? Ele é um cara que escuta... tecladista. É, o tecladista. Assim. Tem que ser justo quem, né? E aí eles invadem a casa de um vocalista de uma banda que eles inventaram, aquela banda, não existe, né? Aí, tipo, eles roubam um disco do cara. Eles roubam um disco do cara. Eles vão ouvir o disco. Não tem disco dentro, tem só uma partitura. E aí eles começam a tocar aquela partitura, só que eles, tipo, meio que entram em alfa, assim, tocando aquela partitura. E, na verdade, é um hino do capeta, assim, tipo, é um hino que vai despertar. Inferno. Que vai despertar o inferno na Terra, assim. E aí eles, tipo, eles trazem o inferno pra Terra, e aí os vizinhos começam tudo a virar demônios. É como se fosse um apocalipse zumbi, só que todo mundo é demônio, assim. Ótimo plot pra um jogo. É, eu botei na minha descrição do filme, é tipo um Evil Dead mais banda ruim de garagem que toca metal, tá ligado? Exatamente. É basicamente o que os caras fazem. Ah, porra, agora que eu tô vendo, cara, ele usa maquiagem do King Diamond, cara. Sim. Ah, eu vou ter que ver esse filme. Corpse Paint. Sim, eles usam. E o mais legal é que. O mais legal é isso, assim, tu vê que o cara que escreveu, ele tem, tipo, ele tá resolvendo os traumas da adolescência dele, sabe? Porque não basta a gatinha, tipo, a gatinha, ele ficar com a gatinha, mas não, ela se interessa por ele, tá ligado? Tipo, a mina namorava um jock do colégio, que é o primo dele, que fazia bullying com ele, e tipo, ela se interessa por ele, assim. Sabe? Não é o contrário, não é ele que chega nela e tal. E, tipo, tu vê que o cara tá resolvendo os traumas dele ali, tá ligado? Tipo, é muito engraçado. O filme é muito bom, cara. Neozelandês, assim. Nossa. É muito engraçado. Acho que eu nunca tinha visto um filme neozelandês, assim. E é bacana, mesmo, assim. É, são aqueles cenários. É uma cidadezinha cool da Nova Zelândia, assim. Que não tem nada, assim. E, tipo, é meio que igual. Tu já pode até puxar o Scout's Guide junto, assim. Porque, tipo, é o mesmo filme, tá ligado? É a mesma coisa. Esse Scout's Guide, se eu não me engano, é o que tem o Valoroso Líder. Isso, o Ciclopasso Herói. Ciclopasso Herói. E, se eu não me engano, cara, eu não lembro como é que eles invocam o capeta, o que que rola, né? É zumbi ou... Não, no Scout's Guide acontece do nada, assim. Acontece do nada. E aí, é tipo, são eles indo acampar no meio do mato e tal. Isso. E aí, só que eles não querem. Eles querem largar os escoteiros, porque eles, tipo, cresceram. E estão, tipo, achando que o escoteiro é palha, assim. Só que eles são escoteiro porque eles, tipo, são amigos de infância e tal. E aí, tipo, eles estão crescendo, e aí tem dois deles que estão pensando em ir lá fora, né? É. E aí eles. Pá, estão naquelas de eles não sabem se eles continuam ou não. E aí tem o brother, acho que é um brother mais gordinho deles, que é tipo um cara com mais problema de autoestima e tal. Que ele é o mais foda em uns bagulhos de escoteiro e tal. E aí eles vão meio que por causa dele, sabe? Só que daí começa a dar a porra do apocalipse zumbi, e eles veem que as habilidades de escoteiro deles são muito úteis, sabe? Então aí ele vai, sim, vai evoluindo o filme nesse ponto. E tem a cena Deathgasm, né? Que é os losers salvando o dia, né? Vários filmes com essa estrutura aí. E aí tem uma cena que virou meme na internet, mas tava bombando bastante, que é uma cena onde tem uma policial que ela vira zumbi E ela tem, tipo, uns tetolão gigantes, cara. Sim, é muito engraçado. E aí ela fica presa numa grade e ela vai pra frente e daí rasga a blusa dela e ela fica com os peitos de fora. E aí o maluco, em vez de fugir, ele volta, aperta os peitos dela e sai correndo. Sai correndo, é. Tem Death no final tem ele faz uma selfie com os peitos dela, né? Sim, sim. Tem Death Gas no Netflix, viu? Pra quem ele vai fazer. Tem, tá na minha lista aqui. Tem Death Gas ele no Netflix. Vai fazendo várias eu selfies vi conforme o filme vai passando, cara. E no final tu começa a ver todas as selfies que o cara fez. É muito bom, é muito bom. Massa. Tipo. Tipo o Hangover lá, se bebendo no caso que isso. No final tu vê as fotos tudo. As melhores partes do Hangover era aquela sessão de fotos mostrando tudo que aconteceu, cara. Mostrou a história, né? Tipo, a lacuna. É. Pedi pro Marcel citar mais um aí. Bah, eu vou só citar as coisas obscuras porque realmente são os melhores filmes que eu mais curto, assim, de terror. Vai lá, vai lá. Tem um que eu não sei se ele é tão obscuro assim, mas bah, eu lembro que eu vi e explodiu minha cabeça. E é um terror francês também, alguém falou antes do Frontier, que é um filme chamado Martyrs. Pá, ele tá na minha lista ali, sobre cara. A vida após a morte, porra. Assim. Cara, me deu uma bad vibe depois que eu vi esse filme, velho. Eu achei esse filme, pra mim, ele é a piada do papelzinho, tá ligado? Piada do bilhetinho. É, ele é aquele clipe do Radiohead, de Just, saca? Que o cara tá deitado no chão, e aí todo mundo fica tentando levantar o cara. E aí o cara, não vou levantar e tal. Daí eles passam a música inteira tentando levantar o cara no chão. Aí eles perguntam pro cara, tá, mas por que que tá deitado aí? Daí ele diz, vocês querem mesmo saber? Aí corta e tá todo mundo deitado no chão junto com ele. É mais ou menos... É o mesmo plot, é a mesma piada. A sensação pra mim foi, quando eu vi esse filme e o filme acabou, foi da piada do bilhetinho. Sabe a piada do bilhetinho? É, cara, mas aquele eu não sei. Aquele cara morre no final e não... Não, que o gurizinho acha o bilhetinho e aí ele sai perguntando pra todo mundo o que tá escrito. Puta que pariu. E aí todo mundo briga com ele, até que no final ele vai parar numa ilha deserta e o cara fala, eu tô aqui pelo mesmo motivo, deixa eu ler pra ti o que tá nesse bilhetinho. Aí passa um vento e leva o bilhete embora. Sim. Esse é o Martins pra mim. É, mas aqui, porra. Cara, o resultado, aliás, assim, o desfecho do filme não me interessou tanto quanto foi o caminho até lá, assim, tipo... O caminho até ele, O caminho até ele, o lance da tortura e tal. Eu assisti o filme sem saber nada a respeito dele, assim. Eu peguei o filme porque eu tava vendo um monte de filme francês na época, tinha aquele Inside, que também é muito bom. Os franceses têm uns filmes gore bem intenso, assim, né? E eu tinha visto outro, que era de um guri que fugia de casa e acabava parando numa família de assassinos também e tal. E, cara, aí eu peguei esse filme porque ele veio na mesma leva, assim, era alguma indicação de lista de melhores filmes de terror francês dos últimos anos e tal. E aí ver esse filme sem saber nada do plot dele e tal foi muito impactante pra mim, assim, foi uma coisa... Terminou o filme, eu tava... Porra, caralho! Eu não sabia do que o filme se tratava, só tinha um amigo meu indicou e disse, cara, vê Martyrs, é foda, vê Martyrs... E ele não falava do que era, assim, e aí quando eu vi, tá, beleza... Eu saquei qual é que é do final e a ideia é boa, assim, só que, né? Pois é a piada do papelzinho. Filme também. E agora tem um remake americano que eu nem consegui ver até o final, assim, que eu tenho um problema com remakes americanos, assim, depois do Old Boy, do Spike Lee, aquele, eu meio que larguei de mão. Os americanos também têm um problema, os americanos também têm um problema com remakes eles fazem. americanos. Eles também... Os legendas americanos, então eles refazem o filme. É, exatamente. Só pra não isso. Ter que ler a legenda. Não, mas eles são muito moralistas, cara. Eles sempre acabam, tipo, cortando a intensidade do filme. No Old Boy, por exemplo, essa versão do Spike Lee, se vocês param pra pensar, tipo, a versão do Chan-wook Park, a versão coreana original lá, o final do filme exato. O cara toma. O cara toma a decisão de ser a pior pessoa que ele podia ser. Ele pede pra esquecer tudo da vida dele pra ele poder continuar comendo a própria filha, entendeu? Na versão americana tem uma liçãozinha de moral, de Esopo, assim, que o cara não volta pra sua cabeça. Filha. Hã? Essa é a lição, né? Na história de hoje, o He-Man falando. Aprendemos que não podemos comer nossas filhas. É... Não, como o Quarentena filha? Eu não assisti até hoje, cara. Eu foda-se. Não, se eu quero assistir de novo, eu vejo o Hack. É, o Hack é bem melhor, cara. É, tem uns remake americanos que prestam até, né? Mas no geral é isso, sabe? Tipo, eles... Da mesma forma que o Brasil, o Brasil dubla muito bem os filmes, né? A dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo. E mesmo assim, tipo, os palavrões viram seu canalha, sabe? Essas coisas. Meleca! Assim. É. Meleca. E tipo, dessa mesma forma, o americano, ele não dubla bem, ele refilma, né, porque tem toda uma indústria pra isso, então os caras refilmam, porque, tipo, é melhor do que ler legenda, assim, né, eles não gostam de ler legenda, e aí acaba que eles acabam adaptando pros valores deles, né. Eles adaptam pra esses valores deles, que são tortos, assim, né? Vai saber. Eu acho que nem é uma questão de ler legenda, eu acho que é uma questão de, tipo, mercadológica mesmo, cara. Tipo, fazer o filme e distribuir uma versão com os atores americanos e tudo mais. É, porque vai dar identidade, assim, de atores de outras, assim, de outros países, outros, assim, cara. Por isso que eles estão fazendo Ghost in the Shell com uma mulher branca. Scarlett Johansson. Putz, cara. Tipo, mas sendo que aquela tipo, japonesinha do Pacific Rim é a cara da Major, cara. Sim. O resto é foda, né, velho? O remake, por exemplo, do Deixa Ela Entrar lá, do sueco, né? O remake americano. É legal até, cara. É legal. Porque cara, eles... Eu achei ele bem feito, mas eu ainda prefiro o sueco, cara. É, eu também prefiro o sueco a vida toda e tal, mas. Mas eles americanizaram o lance, tipo, a maneira que o cara mata as pessoas é bem americanizado, tipo, pega aqueles lances das lendas urbanas americanas, de ter o cara escondido no banco de trás do carro e tal. Eles mudaram essas coisas. E eles botaram um policial, né? Porque sempre tem que ter um policial investigando, né? E, tipo, o sueco não tem. O sueco as coisas acontecem e era isso. E no americano não, tem. A polícia tá sabendo, tá, o cara tá investigando. E pá, sabe? Mas é bacana, sim, é bacana. Com a Chloe Moretz e tal, é legalzinho. Mas a guriazinha e o molequinho do sueco, eles passam uma situação muito mais de... É que a guriazinha, isso que é foda, sabe? Os caras ficam botando a Chloe Moretz num personagem que tem que ser feio, sabe? Tipo, a Chloe Moretz é linda, cara. Tu pode cagar ela de merda, ela vai continuar linda. Olha quem carry dela. O carry dela, tipo, quando ela bota o vestido pro baile, ela é a mina mais gata do filme, sabe? Tu não compra que ela é a mina estranha, sabe? É, tipo, a mina da May é perfeita, assim, o remake de Carrie da May, apesar de eles mudarem o final, eu acho do caralho, assim, ele é toscão, mas ele é do caralho e tal. E tipo, a mesma coisa, sabe, a guriazinha do sueco é uma guriazinha esquisita, né, é uma guriazinha, tipo, ela é feia, sim, sabe? É a minha estranha. Minha feia. E aí, tipo, e ela começa a apodrecer quando ela tá sem sangue e tal, ela começa a apodrecer e tal, ela começa a ficar, tipo... Toda cebosa, toda nojenta. Começa a ficar velha. É, e a Chloe Moretz não, só fica descabelada e tal. E tipo, tá, tomei sangue e aí penteou o cabelo e tal, tipo, sabe? Esse é o problema, sabe? Os americanos não sabem botar gente feia nos filmes, sabe? Eles têm que, todo mundo tem que ser bonito, assim, tipo, esse que é o lance. Todo mundo parece ser comercial de margarina. Mas fora isso, o filme é legal. Continuando aqui, vai Vini, fala aí antes que tua internet caia. É, tá uma merda isso aqui. É, eu vou indicar um filme espanhol, então, e o nome do filme é Enquanto Você Dorme, cara. Que é um... A vibe do filme... Ah, aquele com a Sandra Bullock, tá ligado? Não, porra, não. Nossa, caralho, é que não tem ruim de assistir, cara. Comprei o filme. O filme se passa na... O filme se passa num prédio, na Espanha, né? Onde um porteiro, ele tem acesso a todos os apartamentos do prédio. Então ele tem as chaves de todos os apartamentos. O que acontece? Ele não é só um porteiro. Ele é tipo o cara que cuida da parte elétrica, o cara que cuida da água, o cara que às vezes toma conta do cachorro. Tipo, ele faz tudo. E as pessoas confiam nele. Só que tipo, o cara, ele não é um cara legal, tá ligado? Então tipo, tu vai passando o filme, tu vai achando assim, não, esse cara é gente boa. Daí tu vê o cara dando uma ração que dá diarreia pro cachorro da mulher, daí o cachorro caga na casa inteira. Tipo, o cara entra na casa da mulher à noite e coloca... Como é que eu vou explicar? Ele coloca soda cáustica nos cremes da mulher, cara. Nossa, que... Pra mulher começar a ter problema de pele, pra ela diminuir a autoestima dela. E, tipo, vai, o filme vai evoluindo nesse ponto até o momento em que ele, tipo, ele dá um. Ele chega no ápice de dar o passo sem volta. Porque assim, o cara ele é maluco, né? E ele é obcecado por uma das moradoras do prédio. Ele, tipo, é todo apaixonado por ela e tal. E ele quer porque quer fazer a mulher ficar com ele. Só que, tipo, o filme vai desenvolvendo de um jeito em que no final do filme ele te deixa meio assim, caralho, cara. Tipo, que coisa mais errada, sabe? Tipo, não é um final que é tão bad vibe quanto o Martyrs ou o Frontiers ou o Good Night Mommy, mas é um filme que no final tu fica assim... Puta que pariu, cara. O cara, ele não era só um filho da puta, ele era muito filho da puta. Mas vale a pena assistir o filme porque ele tem uma pegada bem de terror psicológico e suspense, assim. E tu acompanha, ao contrário do que num filme de terror normalmente tu acompanha as vítimas, nesse tu acompanha o cara que é o psicopata ali da história. Maneiro. Só fez um. Enquanto você dormia. Enquanto você dorme. Colocou isso na pauta? Mientras duermes. É, o nome em espanhol é Mientras duermes. Eu não achei. É um filme de 2011. Eu não achei aqui. É o último dele. É o último da pauta dele. É o último da minha pauta. Ah, tá aqui. Eu nem falei do filme top ali do M. Night Shyamalan ali, cara. Que é bacana. Fala rapidinho aí, cara. Eu tenho um amigo que gostou muito e tenho um amigo que odiou, saca? Então, eu achei do caralho. Eu achei legal esse filme, cara. Porque ele tem aquela vibe do M. Night Shyamalan de ter um plotzinho no final, mas tu já fica esperando que vai dar alguma merda, tá ligado? É, tu sabe que vai ter o plot, né? É, tu sabe que vai ter o plot. É um casal de irmãos que... Me contaram o plot e eu me caguei todo. Então a história conta a história de um casal de irmãos que, então, tipo, foi criado pela mãe sozinho. A mãe criou eles sozinho, porque ela teve eles quando ela era muito jovem. Só não solta spoiler que eu não assisti ainda. Não vou contar. E aí o que acontece? Como os pais não admitiam a filha ter tido os filhos, ela nunca manteve contato com eles. E daí vai ser o casal de irmãos vai passar um final de semana com os avós. E daí eles chegam lá na casa, e daí aí a avó é a avó queridinha que faz as jantas e as comidas boas, e o vô é o velho que conta as histórias, tipo aquele vô meio zoeirão, assim. E aí tem umas regras. Assim, ó, ela não tinha. Pra contextualizar, ela tinha cortado relações com os pais, né? E ela não tinha fotos deles, entendeu? Ela não tinha nada deles. Não tinha nenhuma foto. Então as crianças não sabem como os avós são, entendeu? E aí, então, tipo, eles chegam lá e encontram os avós, assim. E aí vai passando a história do tipo assim, só que tem uns trecos muito tenso, cara. Tem uma cena que a avó pede pra neta limpar o fogão, cara. Que me dá um comichão, cara. E eu fico assim, caralho, cara, que porra de cena desgraçada, cara. Sai dessa porra desse negócio, guria, sabe? Tipo, sai daí. E aí o tempo inteiro o filme vai te dando dicas de o que pode acontecer. E aí tu já vai meio que esperando, sabe, o final do filme se desenvolver, cara. Mas tem aquela cena... É que eles chegam lá e, tipo, aí o velho tem regras, né? Vocês não podem sair do quarto depois das 9. Aí eles, tipo, depois das 9 eles começam a ouvir uns barulhos, daí eles abrem a porta e a véia enlouquecendo, assim, tipo... É, a véia correndo tipo, pelada dentro da assim, casa, é. tentando arrombar a porta... Umas coisas tensas. Tem duas coisas que te deixam meio cabreiro no meio do filme, que é a véia andando maluca pra lá e pra cá dentro da casa e o lance de o velho pegar as fraldas dele usada e guardar numa casinha, cara. Bah, aquilo é bizonho, né? Cara, é muito bizarro, cara, porque o velho pega as fraldas dele e guarda numa casinha. E aí tu fica, tipo, vai passando o filme e tu, caralho, mas que merda, que bagulho esquisito, cara. E aí vai construindo história até que revela o plot do filme e daí tu caralho, porra, é isso aí, sabe? Tipo, beleza, vambora. E é muito... E dá uma bad vibe, cara. Tu fica... Não é um negócio, assim, muito forte, mas, tipo, tu fica tenso durante o filme. Beleza. É muito bom esse filme. Vou assistir. Tô... Bem legal. Eu acho que eu parei com o Shyamalan antes do. Antes do Avatar. Deixa eu dar uma retomada. Pulei do barco antes que afundasse. É, mas não vê Avatar. Não vê Avatar. O fim dos dias é o fim da carreira dele. Depois que, agora que ele tá voltando. Fim da carreira, não. Fim de carreira. Fim de carreira. Vai lá, Godoka. Então, eu poderia ser Tênis Verde, né? E falar de Anticristo do Lars von Trier, que eu adoro aquele filme. Ah, vai tomar no cu, cara. Filme ruim. É bom. Eu poderia. Sabe que é bom? Tomar um tiro é bom. Eu poderia falar da minha paixão, que é o Found Footage, né? Que é filme de câmera tremida, falar do Exist. Ah, esse do M. Night Shyamalan é de câmera tremida também. É, Found Footage. Que é do. Existe, que a é muito legal. Tá do produtor. Cala a boca! Fica assim me interrompendo o tempo inteiro, cara. E quando o cara vai falar, não pode interromper, cara. Tá tomando cu, cara. Só que eu vou falar de um clássico que eu adoro e que me fez cagar pelas calças quando eu era criança, que é Coração Satânico, cara. Ah, bom, foda. É que você acompanha a investigação de um. Um detetive particular chamado John Constantine? Não, quer dizer. Eu esqueci o nome do cara? Que ele tem que achar. É o Michael Hurt. O Michael Hooker, que é o ator. Hooker. E ele tem que achar um cara que desapareceu anos atrás. Ele descobre que esse cara ele era envolvido com magia negra. E ele tem uns lapsos de memória. E geralmente, quando ele tá perto de encontrar alguma resposta, a pessoa parece morta e tal. E foda-se, o filme é velho. Quem viu, viu. Quem não viu, foda-se. No final, ele é o cara que ele mesmo tá procurando. O cara que mandou ele procurar Louis Cypher, que é o. Louis Cypher. É Lucifer, que é o melhor interpretação do diabo até hoje, feito pelo Robert De Niro. E você descobre que o cara tá vivo há décadas e décadas e décadas, mudando de corpo através de magia. Bah. E é foda, cara, é foda. Ele muda de corpo justamente pra fugir do demônio, porque ele vendeu a alma pro capeta. Ele é a alma fugindo de corpo em corpo. Sim, sim. E tipo, o final do filme, cara, quando tá passando as. Quando ele descobre finalmente, porque ele não sabe, sabe? Ele esquece que ele é. Que ele é o cara que desapareceu e tal. E no final, assim, vai subir nos créditos, toca musiquinha, blá blá blá blá blá. E o tempo inteirinho é um elevador descendo, saca? Desse elevador velho de porta sanfonada. Uhum. E vai tocando aquele jazzinho, ele vai descendo. É uns vapor, umas coisas como se fosse um prédio bem fundo, bem antigo. E no final é só ele abrir na porta assim e fecha, acaba o filme, saca? Uhum. Tipo, o cara foi pro inferno. Massa. E porra, tem umas partes foda, cara. A criancinha. Ligado criancinha que é um remake de Édipo. Hã? É um remake de Édipo. Não sabia. É, a história base, né? A estrutura base da história é Édipo, a tragédia grega aquela. Édipo Rei? O Édipo Rei, é. Porque ele também é, tipo, é o detetive, todo o detetive que tá investigando a si mesmo, todo cara que, no fim das contas, descobre que ele mesmo é o motivo do problema dele, que coloca ele na história. Ah, sim, geralmente é verdade, se pensar bem. Tem umas coisas meio de Édipo, mano. Ele descobre que ele é a razão da própria merda. É. Uhum. É. Mas isso é só eu sendo muito tênis verde daqui. Vai ter que ter uma cara verde do banda. A cena do gato, né, cara? Qual gato? Ah, não, vários... é outro filme que o gato entra na boca do cara. Vai ter que ter vários All-Star Verde no banner. Que filme é esse, Zuiz? O Godoka falou agora, que gato. Eu tenho vontade de dizer aquele que comeu teu cu, filho da puta. Porra. Aquele que te trouxe uma cigarra. Agora eu lembrei do filme que o gato entra na boca do maluco, cara. Que filme que é esse, velho? Eu também não lembro, cara. Eu lembro só dessa cena. Mas, ô Zuiz, cita um aí pra gente... rodada final aí. Quem, eu? Sim. Ah, tá, fumando. Teu único waste aqui. É que o meu nome pulou. Bom. Vai ser sim. A gente falou vagamente, cara. Tales from the Dark Side. Vamos ver qual que é o nome desse filme em português. Achou? O gato saindo da boca do cara. Tales. Um gif, inclusive. do Darkseid. Apareceu aqui que a Liz mandou do Pica-Pau. A gente mencionou vagamente no começo, a casa das almas perdidas. Nossa, puta que pariu. Imaginem efeitos especiais horríveis, terríveis, de TV. Sim, é um filme, é um filme pra TV. É um filme pra TV, mas você se caga mesmo assim, saca? Porque assim, tem efeitos especiais, mas eles são muito, assim, não é aquelas coisas extravagantes, né? Ruim. Não, é extravagante. É uma nevoazinha preta, tipo novela da Record, saca? É uma nevezinha preta, é assim, é a mulher dormindo assim e parece que tem uma coisa andando em cima da. Você vê o. No lençol, né? Parece que tem uma coisa andando em cima, não tem nada. Uhum. É, a mulher vira pro lado assim e as cadeiras estão tudo em cima da mesa, as gavetas da cozinha estão tudo abertas. Não é extravagante, mas dá um cagaço esse filme, cara, porque a impressão que dá é que vai acontecer na tua casa, tá ligado? Mais um desses filmes que diz que é baseado em fatos reais. Então, aqui. Aí eles colocam no final, esse foi um dos últimos casos de exorcismo autorizados pelo Vaticano. Aí você fala, caralho, fodeu, tá ligado? Tem que colocar isso no começo do filme. Só teve um. O cara já começa cagado, né? Só teve um caso de exorcismo, cara, e os caras fizeram todos os filmes do mundo de exorcismo em cima desse caso. Tipo, daí todo mundo fala que é baseado em fatos. Mas esse, a casa das almas perdidas, eu lembro que eles conseguem se livrar dos fantasmas no dia que eu nasci. Aparece a data no filme. 19 de abril. Ele encarnou em algum lugar o fantasma. Feliz aniversário, Marcelo. E tinha um lance que ela pegava e ouvia umas vozes no travesseiro, numa parte do filme. Lembra que ela botava a cabeça no travesseiro e ouvia umas vozes sussurrando e tal? Sim, amor. Cara, eu já tive um pesadelo. Sabe aqueles sonhos que tu tá quase pegando no sono, assim, que tu tá meio acordado? Paralisia do sono. E eu, cara, ouvi o travesseiro falando comigo, eu fiquei muito cagado, velho. Esse filme me causou uma grande impressão. Cara, esse filme, ele dá um desconforto que eu não sei se tinha tarde. O travesseiro falou o quê? Volta a dormir, filha da puta. Tô fazendo acordar essa hora. Cara, que eu tô quase dormindo. É tipo quando eu assisti The After, sabe? É só que é um desconforto diferente. É um desconforto tipo a humanidade tem que ir pra vala, sabe? Qual o filme? The After, aquele da bomba nuclear, cara. Ah, tá, sim. Ah, não, velho, esse filme é foda. Vai lá, Flamengo. Poxa, eu tenho mesmo o que fazer. Não precisa. Vai, Luiz. Tá, então você tênis verde agora pro final? Vai acabar com... Você tênis verde agora no final, então. Eu vou indicar Starry Eyes. Boa, caralho, eu lembrei desse filme agora, hein? Starry Eyes, cara. Tem no Netflix. Tem no Netflix. É bom? É porque cara, eu sempre vi notas ruins pra ele. Quando eu vi faz um tempo, quando eu baixei, e tipo, nessas de olhar no IMDb e um filme vai indicando o outro, assim, daí eu baixei. Cara, é um filme independente, bem baratinho, assim. E tipo, cara, a história é do caralho, assim, é uma metáfora pra essa galera que se vende, assim, sabe, pela fama e tal, que é uma guria que é uma atriz, e ela... Ela é uma atriz, ela tá tentando dar certo em Hollywood, e ela é de uma cidadezinha do interior do cu dos Estados Unidos, assim, e ela, tipo, ela prometeu que ela se deu um prazo, assim, pra coisa acontecer pra ela, senão ela vai voltar a morar com os pais, porque ela divide AP com uma galera, e é todo mundo ator, e aí é aquela invejinha, rola aquela invejinha, tipo, um funerando o outro, aí quando um tem um teste, os outros já ficam, tipo, tomara que ele se dê mal no teste e tal, aquela coisa, tipo... Sabe, não, eu não admito tudo dar certo antes de mim e tal. E aí ela vai fazer um teste numa produtora, que é uma produtora meio bizarra, chama Astral Pictures. E ela, tipo, chega lá e as pessoas são muito esquisitas, assim. E ela faz o teste e depois eles chamam ela de volta, sabe? E aí ela acha aquilo tudo muito estranho, assim, as pessoas são muito estranhas, fazem umas perguntas bizonhas pra ela e tal. E aí elas, tipo, elas chamam ela e dizem que eles precisam ver ela sem roupa e tal. E aí daí ela... Senta naquele sofá, minha filha. É, porque o personagem, não sei o quê, você tem que tirar a roupa e parará e tal. E aí tá, daí ela tira a roupa e apaga a luz e aí quando volta, assim... tipo, fizeram alguma coisa com ela que ela não sabe, assim. E aí ela começa a ficar doente, daí ela vai pra casa e tal, e ela começa a ficar doente, doente, doente. E na real ela tá sofrendo uma transformação, assim. E isso é tudo que eu posso contar, assim, cara. Tipo, é, eu tô vendo umas fotos aqui, hein? Que aí vocês vão, tipo, daí tu vai ver que tem envolvimento de, tipo, ah, culto satânico e tal. E, tipo, cara, o filme é do caralho, assim. O filme é muito a fuder. Eu vou fazer um Geek Burger sobre ele. Se tudo der certo, vai ao ar no Halloween também. E. É. E, cara, esse filme. Vai esperar um ano, a gente grava. Esse filme, cara, esse filme é maravilhoso, velho. Esse filme, ele foi uma surpresona, assim, porque, bah, não dava nada pra ele, e ele é muito bem escrito, assim, ele é realmente muito bom, assim, cara. E o final do filme é lindo, cara. O final do filme, assim, ó, quem curtiu o final da Bruxa e viu beleza ali no final da Bruxa, vai ver a mesma beleza nesse filme, assim, no final desse filme, cara. É muito, muito a fuder. Muito frio. Tô vendo aqui, só tô achando tudo muito bizarro, cara. Cara, foi triste, porque começou a falar e tal. Aí começou. E ficou uns 2 minutos assim, quando vejo já tinha contado quase metade do filme, saca? Tá bom, então o Tron não chegou perto de spoiler nem nada. Eu perguntei, é bom? Ah, desculpa aí, galera, que eu sou gago. É bom, só que... Eu sou gago de gagueira aí. O Luiz é o rapper de vogais, cara. Só manja de rap de vogais. Vai então, Marcel. Tá, o último filme que eu indico hoje é o I Am Not a Serial Killer, que é um filme indie, que eu acho que é desse ano, que é com o Max Records, o menininho do Onde Vivem os Monstros. Ele tá adulto já. Então. Nossa, que maravilha. E o Christopher Lloyd, o nosso amado Doc Brown, do De Volta pro Futuro, fazendo o vizinho dele, o vizinho bem velhinho, assim, o Christopher Lloyd finalmente ficou velho. Tá acabado, né? O Christopher Lloyd tá... Acabadaço. Tá na capa da gaita. O cara manteve a mesma aparência de um estranho no ninho até De Volta pro Futuro. Aí quando veio a idade, veio de uma vez só todos os anos. Veio de uma vez só, ué. Ficou 30 anos sem envelhecer. Veio compulsório. E, cara, é bem bacana, assim, tipo, o plot do filme é o Max Records é um jovem que ele é filho de uma dona de uma casa funerária e tal. Ela, tipo, ele faz terapia porque ele tem impulsos de serial killer, assim, ele, tipo, gosta de torturar animais, ele pensa em matar pessoas e tal. E ele é o... Ah, ele é tipo que nem eu, assim, de boa, então... Não te conheço tão bem, mas pode ser. E aí ele começa a criar uma relação mais forte com esse vizinho dele, que tá meio que morrendo e tal. E aí vale a pena vocês assistirem, eu vou deixar meio que no ar, assim, pra onde a história vai, mas é bem legal, cara, é bem bacana, assim. Legal. É bem impressionante também, porque ela vai pra um lado que tu não tá esperando muito, mas é um filme bem, bem feitinho, assim, cara, eu gostei pra caramba. Mas o Christopher Lloyd, ele não aparentava porque ele fez aquela plástica no De Volta ao Futuro 2 lá, cara. É, daí deu uma renovada. Ficar mais jovem. É. Cara, então era isso, vai, pessoal. Vai. O podcast ficou maior do que o normal que a gente costuma gravar. Porque tava... Se empolgou aí. Porque ainda vai ter uma parte 2, porque essa pauta aqui tá gigante. Tem que fazer a parte 2, que vai rolar um dia. Falta grande, falando, só falta grande, tá esperando alguém falar isso. Falou em Elijah Wood aqui, eu só vou fazer uma pergunta antes de tu finalizar. Alguém assistiu o Maniac dele? It's Maniac. Eu acho que ele dançando. Cara, é um filme... Tá bom, né? Maniac é um... Ele, cara, o Elijah Wood tem feito um filme muito a fuder, cara. Nesse filme ele é um serial killer e tu acompanha o filme em primeira pessoa dele. Bah, que a fuder. Então, tipo, ele vai, tipo, ele indo atrás das pessoas e tu vendo ele indo atrás das minas, tá ligado? Ele escondido debaixo do carro. Ele nem atuou nesse filme, ele era o câmera, né? Não combinava. Basicamente. Não ele... Só quando ele aparece, cara, no espelho, assim, só quando ele se olha no espelho. Quando ele aparece no espelho e quando tem os papo viagem dele com a mãe dele. Cara, assista esse filme que vale muito a pena. E é um remake, cara. Tem o Maniac que é de 80, se eu não me engano. Anos 80, é. E vai filme... estrear in this Summer, né? Skype maldito. Vini, Maniac, é bom. De novo. Eu não posso perguntar pros outros se o filme é bom, cara. Ouve o podcast depois, Godoc. É. Caralho. Assiste antes do podcast isso aí, inclusive. É. Aí depois tu não toma spoiler. É, eu tenho uma dica rapidinho. É, no Netflix tem um filme chamado. Tem um filme chamado Babadook. Fiquem longe dessa merda. Ah, oh, o Babadook, eu também. Qual? Não gostei, cara. Babadook. Porra, é bom pra caralho, velho. Ah, eu gostei, cara. Caralho, eu não curti, cara. Eu ficava muito agoniado com aquela criança. Aquela criança me agoniava demais, assim. Eu não queria. Ó, a criança que agonia também, ó. Caralho, gente. Nasce um monstro. Nasce um monstro, cara. Você já viu o remake? É muito ruim. Já, é muito ruim, cara. É pior do que o original. Tá, deixa. Sim, já era ruim pra caralho. Eles foram usar CG e não tinham dinheiro pra CG, então ficou tipo tubarão, assim, o bicho mal aparece. Tá, deixa eu encerrar, caralho. Caralho, nasce um monstro. Luiz, faz teu jabá aí, por favor. Geekburger.net, gurizada. Então tudo lá, tem podcast sobre a bruxa, junto tem o Babadook aí, que o Godoka não gostou. Tem. Quinzenalmente eu tô lá lançando podcast sobre cultura pop, música, filmes, séries, tudo. O dessa semana, se sair no Halloween, vai ser sobre filmes de terror aí. E anteriormente foi sobre a história do death metal, então se não tiver saído de Halloween, vai estar o da história do death metal americano lá. Metal e é isso aí. É, metal da morte. É bom até quando o Evandro não participa. É, olha aí, ó. É até melhor que o mais. O Evandro não participa. O Evandro e o Marcel são prata da casa lá. Estão sempre lá comigo. E, pô, eu quero indicar o episódio com os Amishes aí, que a galera que segue o site e não ouviu, tá lá. Episódio com os Amish. Episódio de terror também, isso. É, episódio de terror. É o Vini tocando terror no Luiz, pro Luiz editar, né? Deu trabalho. Marcel Trindade, por favor, faz o teu jabá aí. Meu jabá é o seguinte, mandem frilas. MarcelTrindade.com. Quero dinheiro. Eu quero a grana de vocês. MarcelTrindade.com para conhecer o meu trampo como ilustrador lá, cartunista e tal. E o Mundo Cão, né? O show de comédia stand-up do Gabriel Marçal e do Arthur Noni, que eu participo esporadicamente. Então, se vocês forem esperando me ver lá, vão pelos guris, não vão por mim. Vamos ver quantas melhores piadas. Para quem for de Porto Alegre arredores, tem que dar um pulo lá. Ah, é verdade, esqueci que a gente tá acostumado com o Geek Burger, que é local. Podcast local. Que é internacional, rapaz. É, internacional, cara. Tem gente do Brasil, tem gente do Rio Grande do Sul. Marcel fez um monte de ilustra aqui durante o podcast. Vai tá no post aí. Sim. Ilustraçõezinhas maneiras. Vamos soltando na véspera do podcast, um por dia. Vou soltar durante a semana aí. Antecipar o podcast. Ô Evandro, antes de encerrar, eu só queria interromper. Obrigado. Vocês não fazem isso quando eu tô tentando terminar essa porra. Mas é isso aí, pessoal. Curtam todas as coisas aí de baixo. Comprem as camisetas com as minhas estampas lá na Threadless, que eu tô desempregado, tô precisando de dinheiro. Aí. E é isso aí. As minhas também. Ah, é, a do Marcel também. Vai tá aí no post aí também. Então, isso aí, galera. Falou, um abraço. Comprem All Star Verde também, bom. É bom. Compre All Star Verde e vai no cinema na Casa de Cultura, assim. Isso aí, fica em programas culturais aí. Mostra Godard vivo, né? É, isso aí. Santander. É, isso aí.